Portal do Arrocha. Alô, minha galera do agrupamento GP, grupo elite da pista. Alô, Dias, alô, Juan, tamo junto. Ed Magalhães, a voz do coração. Vem comigo. É, tô sabendo que você já tá com um novo amor. Mas é só passatempo. Todo mundo sabe que você está sofrendo de amor. Tá com saudade da minha cama. E agora fala mal de mim com a mesma boca que quer me beijar. Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose vem me procurar. E agora fala mal de mim com a mesma boca que quer me beijar. Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose vem me procurar. Bebe uma dose vem me procurar. Me procura no Insta, bebê, arroba Ed Magalhães _. Me segue que eu te sigo. Sabendo que você já tá com novo amor, mas é só passatempo e tá usando pra passar a dor. Todo mundo sabe que você está sofrendo de amor. Tá com saudade da minha cama. E agora fala mal de mim com a mesma boca que quer me beijar. Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose vem me procurar. E agora fala mal de mim com a mesma boca que quer me beijar. Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose